Somos a Rádio Campo Aberto, a rádio da família. Sempre buscamos a melhor programação, os melhores profissionais e, claro, acolher sempre você como parte da nossa família. A essência de liderança na audiência é conquistada dia a dia com a melhor equipe de profissionais. Tudo feito com amor e muita responsabilidade. Tudo começa pelo bom atendimento com o ouvinte. Tratar bem as pessoas, com dignidade e respeito. No entretenimento, procuramos nos comunicar de um jeito simples, de forma que o ouvinte possa entender. Na informação, tudo é preparado com muita responsabilidade, pautada de forma atualizada, sempre em cima da hora. É preciso entender de pessoas para poder informar com credibilidade. Rádio Campo Aberto. É coração, é fé, é evangelização e solidariedade. Essa é a Rádio Campo Aberto. A rádio da família. Presente na sua vida. Conferindo a hora certa para você agora, 16h53. Na Campo Aberto, participação do ouvinte pelo telefone. Melhor de três e as cinco mais da semana, com as preferidas do público ouvinte. Embalos de sábado, o programa Eloy Almeida. Jeito jovem de fazer rádio. Eloy Almeida. Campo Aberto. Rádio Campo Aberto, muito mais informação. Seriedade em jornalismo é mais comunicação. ZYJ310, ondas médias, 1020 kHz. Rádio Campo Aberto, Laranjeiras do Sul, Paraná. A rádio da integração. Rádio Integração está no ar. No centro do Paraná, em Laranjeiras do Sul. O dinamismo da informação, levando ao ar os fatos e acontecimentos mais importantes do dia a dia. A mais completa equipe de profissionais, criando um novo conceito em rádio. Campo Aberto. Comercial Virmonte, há mais de meio século construindo com você. Material de construção, acabamento e tintas, lustres, pisos e azulejos, tubos e conexões, jogos e balcões sanitários, eletrodomésticos e ferramentas. E não esqueça, quando tudo começa bem, termina melhor. Para construção ou reforma, use o plano fácil da Comercial Virmonte. 20% de desconto à vista ou com crediário próprio. Comercial Virmonte, na 15, no centro, em Laranjeiras do Sul. Neste horário, a Rádio Campo Aberto passa a apresentar o programa do sonhador. Espaço aberto para a música gaúcha, a música sertaneja e a integração com o amigo ouvinte. A partir de agora, programa do sonhador, aqui na Campo Aberto. Céuzinho, quero ver o meu benzinho que deixei lá no sertão. Alô, amigo, você do interior, você aqui da cidade, você que está com seu rádio ligado, curtindo a programação aqui da Rádio Campo Aberto, um abraço e um bom dia do sonhador. Lá do outro lado, meu amigo Edson. O Edson, hoje ele vamos fazer o programa só nós dois aí, mas depois eu conto as novidades, né? Edson, bom dia. Comércio de Gás e Água Feline. Você conhece, você confia. Atenção, minha amiga dona de casa. Terminou seu gás ou água mineral? problema resolvido. Feline Gás, ligue 3635-2122, 99123-6644, WhatsApp, ou ainda 0800-645-6005. Gás e água de qualidade, agilidade na entrega e preço baixo. No ato da compra, ganhe um brinde exclusivo. E atenção, compre e participe da promoção Fim de Ano com Bolso Cheio Feline. Concorra a 3 salários mínimos. Serão 3 sorteios, cada sorteio 1 salário. Primeiro sorteio é agora, 31 de outubro. Segundo sorteio, 29 de novembro. E terceiro sorteio, 21 de dezembro. We'll be right back.